A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui do rebu que deu o último episódio, falando do Raul Seixas, quando a gente citou que os motoqueiros que fazem parte das gangues com motos terríveis... Quanto e-mail a gente recebeu xingando a gente, aquelas motoqueiros, motoqueiros enfurecidos e indignados. Aquelas motos terríveis decoradas com cabeça de boneca, caixão, e tudo que eles vão encontrando aí pela estrada, e ouvindo Born to be Wild, e também ouvindo Maluco Beleza. Em loop, né? Em loop. Pois bem, estes pilotos membros de gangues se indignaram quando falamos aí que a maioria não tomava banho e andavam por aí com aqueles coletes sujos. E eles acabaram se voltando contra a gente aí por intermédios de alguns e-mails. Então nós vamos ler aqui alguns trechos, sem citar nomes, pra gente nos comprometer e não correr o risco de ser assassinado e atropelado por uma moto velha dessa. Pode acabar até nos dando um teto. Né? É verdade. Então vamos ver, Walter, trechos de e-mails que recebemos. O primeiro é assim... abre aspas, vocês dois é que são uns idiotas e não sabem dar valor às vintage CB400, customizadas com artefatos da estrada. Cara, que merda, ó, na boa, se pegar a cabeça velha de boneca. Cachorro atropelado. Cachorro atropelado, tem gente... Pele de cachorro atropelado. Tem gente que eu acho que faz até uma sunga com pele de cachorro atropelado. Calota de fusca, o cara acha uma calota na estrada e pendura ali na CB400 dele. Que merda, gente, isso não é um estilo de vida, gente. Você pegar uma turuna e pintar ela, colocar um guidão seca-suvaco, não é digno, não é digno. Outro 3,5 aqui, Walter. Fitinha no guidão tem a moto da mãe de vocês, seus filhos da puta. E quando subirem em suas Harleys, fiquem olhando para o retrovisor, pois podem avistar um motoclube de Amazonas. CBs e triciclos que podem dar uma machadada em suas costas. Ele acha que a gente anda de Harley Davidson. E nesse caso, a gente foi ameaçado, você vê, com machado, cara. Amigão, a gente não tem moto não, cara. Mas se tivéssemos, não ia ser uma CB400 derrotada igual a sua. Você bota canudinho nos aros? Você bota, canudinho, né? Aquela escova de lavar roupa no cubo, você deve colocar, né? E depois dessa revolta aí por parte dos Riders Bike de baixo orçamento, nós resolvemos fazer aqui uma homenagem aos motoqueiros e às motos dos anos 80 e 90. Afinal, o vento na cara e o desejo de ganhar as estradas em cima ali de duas rodas também tomou conta de muitas mentes juvenis, né, Walter? Agora dá pra passar aqui na obra duas vezes por dia. Eu dou aula em 3 colégios e nunca chego atrasada. Olha, eu economizo tempo, gasolina e até água. Honda CG 125, você ganha. Como hoje, ali nos anos 80, tínhamos várias opções de cavalos de aço para bolsos diferentes, sim, né? Sim, sim. Assim como hoje. Mas a categoria de moto que os seres periféricos tinham acesso eram as de baixa cilindrada, né, Alexandre? Sim, ali variava o que? De 80 até 250, no exatamente. Máximo. Um fudido da periferia não teria uma 7 galo, né, cara? Uma 400, nada com 400, 450 ou 500 cilindradas. Não, naquela época uma CB400 realmente tinha seu valor, tinha, né? Diferente de hoje. Citar aqui algumas motos de fudido, né, que usávamos naquela época. Nos anos 80, Alexandre, a Yamaha estava nesse nicho de mercado com motocicletas de dois tempos, lembra? Sim, óbvio, de dois tempos, exatamente. E aquilo queimava, né? O óleo junto com o combustível. Era horrível, cara. E colunas de fumaça saía ali do escapamento moto da moto. Parecia aqueles jatos da FAB, quando passam pelos céus, e fica o rastro, cara. Exatamente. Você sabia que a Yamaha do teu vizinho tinha passado há 3 horas antes ali na tua rua. Naquela época, se tivesse uma preocupação maior como há hoje, o ecologicamente é correto, crédito carbono e o caralho... Ah, aquela... O selinho ali de aprovado, cara, pela inspeção veicular. É, executivos japoneses já estariam em cana já por conta daquilo. Você lembra de alguns dos modelos, Alexandre, da Yamaha? Que tinha, cara, tinha uma RD125, tinha. Que essa era ali o baixíssimo orçamento, né? Era dois tempos também. É. RDZ, que já era uma versão um pouco melhorada. Se é que pode chamar de melhor aquilo, né, Alexandre? Tinha aquela TT, Yamaha TT125. Você se lembra o que significava TT? Claro que não. Ela era uma off-road e o TT significava todo o terreno. Olha só, quer dizer, ela tinha uma pretensão de ser off-road, mas ela não era nem uma coisa nem outra. Ela era o pior dos dois mundos. Tinha também a RX-80, Carona, lembra? 80 cilindradas. Verdade. Tinha a motocicleta. A DT-180, mas, né? Aí já tinha um status maior, né? Essa aí já dava pra você conseguir alguma mulher, né? O cara que tinha uma dessa, ele com certeza comia alguém em algum momento. É. Já a concorrente e líder de mercado, Honda, tinha optado por motocicletas bem menos poluentes e até tinha uma dignidade um pouquinho superior. Também na categoria de moto de fudido, tínhamos ali a CG125. Sim, que até hoje circula bastante aí. Tinha uma ML125 também. Que era ali da família, né? CG, ML e Turuna. Que Turuninha. Turuna, cara. Todas elas 125. CG125 tá aí até hoje. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo já comeu toneladas de pizzas e yakisoba entregue por uma CG-125. Ou teve o seu retrovisor chutado por alguém que pilotava uma. Nessa linha da 125 cilindradas tinha também XL, né? As XLs. Tinha uma XL-125, tinha XL-250, XLX-250, que já era uma categoria mais bacana. Fora essas duas grandes montadoras, tínhamos também, rodando nas ruas das cidades, as Agrales, lembra? Agrale, cara, que também era outra poluente. Também, né? Também era dois tempos. Você lembra que elas foram lançadas na Armação Ilimitada? Sim, exatamente. Jubilula pilotavam a Grales. É, isso mesmo. E ela tinha refrigeração à água, isso. Já era um pouquinho mais moderna. Tinha uma moto que era também cobiça de todos os bikers ali da época. É uma moto espanhola que depois foi absorvida pelo grupo da Honda, Montesa. Lembra disso? Não. Ela saiu no Brasil, é só a versão off-road 350 amarela. Tô falando isso de orelhada, tá? Eu acho que não teve nenhuma outra versão. Tinha Motovi. E Amazonas, essa era um clássico também. Amazonas, Alexandre, que é que tinha motor Volkswagen. Isso, exatamente. Só que não foi uma adaptação bacana, não fizeram legal. O câmbio não tinha uma estrutura de mudança de marchas, como tem em qualquer moto. Você trocava as marchas na mão, tal como um Volkswagen Sedan. Sabe que diferente de você, Walter, que foi um motociclista, eu não fui, não me meti, minha mãe me proibia e tal. Mas eu me lembro de, numa viagem pra Minas, lá na terra do você meu foi pai. Foi de moto pra Minas? Não. Mas chegou lá, tinha um parente lá que tinha uma Turuninha. E aí ele me deu ali algumas dicas, ó, primeira pra baixo, resto pra cima. E eu fiquei, cara. E eu tava lá, bacana, feliz, saltitante. Andando pra cima e pra baixo. Andando pra cima e pra baixo de moto, numa terra sem lei, né? Sem capacete. Não, até então tava de capacete, até ganhar um pouco de confiança. Foi assim. Daí eu já achava que não precisava. Então você mais... acha que o Schumacher poderia andar tranquilamente sem capacete? Pilotar sem capacete. Uhum. E aquele calor escaldante ali do sul de Minas, né? Na época estava. E eu falei, eu já não preciso mais dessa merda, porque eu, além de pegar pior do meu primo William aqui. enfim, comecei a andar sem o devido acessório de obrigatório por lei ali. Sim. E obviamente que, adivinha o que aconteceu? Polícia te enquadrou. Não, eu caí. Eu caí, me dei uma bela ralada e... Abriu a cabeça. Não abri a cabeça, mas dei uma bela de uma esfolada no queixo, que se tivesse com capacete, obviamente... Capacete fechado. Mas foi minha única experiência com motocicletas, muito diferente de você. Eu já falei aqui que eu já me desloquei pelas ruas e estradas sobre duas rodas, mas, Alexandre, eu realmente já tive uma motocicleta de baixo orçamento, mas... A maioria das minhas histórias em duas rodas se passaram na garupa de alguém. E nos anos 90, eu saía muito. Um amigo, que inclusive era seu amigo também, Alexandre, o Miltinho. Sim. Qual era o apelido dele? Miltinho Cirrose. Imagina o porquê, né? Andar na garupa da moto de um cara chamado Miltinho Cirrose. Temos aqui um sobrevivente. Exatamente. Ele tinha, eu me lembro, uma XLR. XLR? XLX, acho que XLR, não lembro. Acho que tinha XLR e XLX, né? 350. Aí já era uma moto bacaninha. Então, e eu não sei como não morremos naquela época, pois foram tantos desafios à vida, quase que um milagre aí que estamos vivos. O primeiro, Alexandre, é que éramos menor de idade. Era, como você mesmo falou, era uma outra instituição dos anos 80 e 90, menores de idade andarem sobre motocicletas. Sim. Hoje em dia isso acontece ainda, mas sem a permissão dos pais. Então, a gente não tinha completado 18 anos ainda, a gente já tinha conhecido uns 3 estados do Brasil em cima da moto. Que loucura, cara. Que a minha mãe não ouça isso, mas de madrugada a gente saía de festas e subia em cima da moto e ia pra longe. Eu me lembro que uma vez, 2 horas da manhã, a gente foi pra Cajati. Sabe onde fica Cajati? Rio de Janeiro? Não. Você pega a Rodovia da Morte, a BR-116, sim, aqui em São Paulo, e rasga pro Paraná. Pouquinho antes de chegar no Paraná. É o que? Perto da Caverna do Diabo? Pra lá, amigão. Ah, depois? Pra lá. Você tá maluco. E eu acho que é pra lá. Mas enfim, se não for pra lá, é perto. Tá ali. A gente foi até lá na madrugada, imagina, em cima daquela moto e tal. E a gente já fez... Eu me lembro que chegou lá, o Miltinho Cirrose criou uma confusão, porque a gente teve que dormir no hotel, não dava mais pra voltar. E ele insistiu pra que não deixasse a moto na rua. Só sei que a moto acabou ficando dentro da cozinha do hotel, pingando óleo no chão da cozinha, porque vazava óleo daquela porra. Realmente não sei como a gente não morreu naquela época. O ouvinte Daniel Brito, ele nos disse que em 1982 ele tinha uma CG que era toda fodida e tinha no lugar da tampa de gasolina uma camiseta velha enrolada em formato de rolha. Aí olha só, ele fala assim, abre aspas, o problema era que aquilo absorvia gasolina nas raras vezes que o tanque estava cheio. Em um dia fui acender um cigarro e o palito aceso caiu na tampa improvisada e minha CG se transformou em um coquetel molotov. Fiquei vendo e chorando meu sonho de metal se queimar até o fim. Eu me lembro também, uma outra vez, tava numa festa, tava eu, o meu amigo Buga lá de Porto Alegre, aí o Buga achou que seria uma excelente ideia pegar uma DT emprestada do Jonathan, você conhece ele? Sim. Ele pegou uma DT emprestada dele... E pra cima e pra baixo. Aí ele falou assim, puta, não vou devolver a moto sem combustível, né? Parou no posto, encheu, entregou pro cara, nem falou nada, né? Só que o equipamento que adicionava gasolina, óleo na gasolina da moto do cara, o Autolube, tava danificado. Então, quando o Jonas ia abastecer a moto, ele pegava o óleo 2 tempos e... Tinha que colocar junto lá, né? O Buga não sabia disso. A moto sem óleo fundiu o motor. Que beleza, hein? Até hoje o Buga não pagou a moto do cara. Uma vez, junto com esse Miltinho Cirrose, ele achou também que era uma ideia formidável ele empinar a moto comigo na garupa, na frente de garotas. É, sempre assim. O que você acha que aconteceu? Rola. Cara, eu me lembro que a gente caiu. Eu caí de costas, ele caiu por cima de mim e a moto continuou a jornada dela pela rua. A gente foi... Aí o Miltinho levantou correndo, saiu correndo atrás da moto. Era... Só com uma roda, caiu, bateu num carro. Foi uma bosta, cara. Ouvintes do Agente em 86, dêem um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias para o e-mail falecom@agenteem86.com. .br, neste mesmo endereço eletrônico, vocês podem sugerir novos episódios. Lembrando, Alexandre, que semana que vem vai ter o especial de aniversário. Exatamente. Que gravamos com ouvintes. Temos algumas participações de ouvintes, tá bem divertido, então quem tava cobrando aí por e-mail, semana que vem. Nós falamos aí das CBs 400, né, que hoje ela já não tem mais a sua glória, a não ser os colecionadores, mas elas realmente já foram um hype ali nos anos 80 e era um sonho de consumo de todo mundo praticamente, né? Sim. Eu mesmo quis ter uma CB400. Acontece que com o passar do tempo ela foi ali perdendo a sua dignidade e já no final dos anos 90 elas eram disputadas apenas por motoqueiros mais fodidos e sem grana ali, né? Principalmente de motoclube de periferia, que não tinham ali condição de comprar uma Harley, e eles apelavam para customizar ali as suas CBs e das maneiras mais amaldiçoadas, né? A gente pode dizer assim. A ouvinte Maria Nobre, ela disse que o irmão dela fazia parte de um desses grupos de motoqueiros do inferno e teve várias CBs, uma com um tanque de caixão, que é um clássico. É um clássico, né? O cara meteu um tanque de caixão numa CB400. Ele teve outra com um sidecar feito com uma geladeira velha. Cara, quando eu li esse e-mail, eu imaginei, sabe aquele carrinho de carregar papelão feito com geladeira? Eu imaginei uma CB400 com aquilo acoplado do lado. Que loucura, cara. Dando sequência aqui, e até uma que tinha uma caveira no banco de trás. Cara, é engraçado, o sujeito que sai com uma caveira na garupa, ele já sai sabendo que não vai comer ninguém, né? E eu acho que eu já vi motos com caveira na garupa. Se eu não vi com caveira, eu vi com manequim de loja. Manequim velho de loja também já vi. Boneco inflável poderia ser uma boa opção, já pensou aquela boca de... Mas, segundo ela, a maior derrota foi uma Amazonas... Explica aí, Walter, como era a Amazonas. Amazonas, eu acho que falamos aqui no começo do episódio, era uma motocicleta feita com mecânica Volkswagen. Isso, exatamente. Com câmbio Volkswagen, que inclusive tinha ré. As motos de grande cilindrada também têm ré. Amazonas tinha ré. Hoje em dia, as motos são de grande cilindrada, têm ré, mas não para você ficar andando para trás, mas para te ajudar em pequenas manobras, exato, assim. Essa Amazonas tinha ré, só que era como se fosse uma ré de Fusca, você conseguia dar 40 por hora na ré. E olha só, e aconteceu um problema justamente na ré, que no meio da rodovia Dutra, inexplicavelmente engatou a ré. Depois de uma tremenda freada, a moto ainda andou uns 5 metros para trás, antes dele se arrebentar embaixo de um ônibus da Itapemirim.